Sejam bem-vindos ao Curva Drive-In. Olá, tranqueiras. Eu sou Rafael Almeida e comigo hoje aqui estão Luquinhas Oliveira. E aí? E Matheus Mantuan. Olá a todos. É isso aí. Vamos testar aqui um formato que, na verdade, já deu certo com outras pessoas. Pode ser que dê certo com a gente, né? O Rafa vai novamente testar a nossa amizade botando a gente para assistir um filme ruim. Porque da última vez eu quase cortei relação, depois o The Room. Peraí, vocês viram o Cubo? Ah tá, The Room. The Room é ruim mesmo. Tinha que ser falando do Cubo. Cubo é bom. Você tava lá, inclusive. Você tava lá. Não, o Cubo é bom. Ah, sim, sim, sim. Você tava lá também. Não, o Cubo eu não tava, não. Mas eu gosto muito do não, Cubo. Mas o The Room é triste. The Room é triste, mas é bom, né? Não tem como. É. Na real, o comentário que eu sempre gosto de fazer de The Room, acho que eu nunca falei em podcast, mas eu entendo que o filme é péssimo, e ele é. Entretanto, eu já vi filme pior ganhando Oscar. Então o pessoal tem que segurar um pouco a bola quando... Cara, quando eu não vou nem perguntar nenhum. Que filme que é esse. Não pergunta. Eu vou nem perguntar. Mas, cara, o melhor comentário que eu já vi sobre The Room é que ele é o Cidadão Kane dos filmes ruins. Então, porra. Explica tudo, cara. Explica tudo. Assim, se você assistiu O Artista do Desastre depois, você vai entender por que esse filme é desse jeito. O Artista do Desastre, o James Franco interpreta o Tommy Wiseau. Esse é o nível do filme. Uhum. E ganhou um Globo de Ouro por isso, tá? Então, vai vendo. Mas é isso. Então, a gente vai assistir um filme aqui disponível aí nas plataformas Amazon Prime e HBO Max. O filme chama... Streamed, né? Também no streaming, mais próximo de sua casa. O filme chama Necrotronic. É um filme australiano aí. Tem a Mônica Bellucci como vilã do filme. É um puta filme foda que todo mundo precisa assistir. E se você quiser dar play junto com a gente, o Matheus vai contar até 3 e dar o play no filme agora, porque não tem muito o que falar, tem que assistir o filme. Ok, então, vamos lá. É a deixa mesmo, né? Posso ir? Sim, conta até 3 pra quem for assistir junto com a gente. Mas volta o filme pra 0 segundos, que já tá com 2 segundos já. Eu acabei de voltar, voltei pra 0 segundo aqui. Quando eu apertar o play, vai estar em 0. Então tá. Conta aí pro cara dar play junto. Só pra deixar claro aos senhores, algumas pessoas apertam no 3, mas eu vou fazer um já depois, tá? Então é no já que é pra apertar, só pra deixar claro que às vezes confunde dependendo da pessoa. Então... Não, tem que estabelecer regras, é isso aí. Porque se a pessoa ficar esperando já, ela vai ter que voltar ao podcast, aí vai começar a porra, ela vai desistir de ver o filme. Então a gente tem que ser certeiro. Vamos lá, no já eu vou iniciar. 1, 2, 3, já, senhor. Aí, começou. Aí. Bom, eu falei que eu vou assistir dublado, com legenda, daí você pode fazer isso na sua casa também, porque quando a gente começar a falar merda, você lê a legenda e continua assistindo. Eu discordo e vou ver em inglês mesmo com legenda em português, porque ouvir em português e ouvir em português, pessoal, vai ser meio foda. Você é trilingue, cara. Você fala todos os idiomas inventados e alguns ainda que não foram. Beleza. Vamos que começar. Absurdo. Aí, pelos créditos iniciais do filme, você já começa a ter uma ideia de como você vai ter uma experiência foda, né, cara? Olha, você não vai acreditar até onde essa merda vai. Não temos tempo a perder, então vou simplificar o máximo possível. Assista agora. Milhões de anos atrás, quando os primeiros humanos começaram a sacrificar animais para os deuses... Eles, involuntariamente, abriram um portal que trouxe os demônios para esse mundo. Os demônios possuíram os humanos, tomaram seus corpos como parasitas e começaram a fazer coisas inexplicáveis, espalhando violência e morte, devorando almas insaciavelmente. Tava tudo um caos, até a chegada dos necromantes. Caçadores de demônios fodões com magia nas veias e armas fodásticas. Eu acho que o contexto é uma coisa muito importante que os filmes têm que ter, cara, e às vezes falta. Não sei se é necessário, mas... O necromante não é um cara que caça demônio, o necromante é um cara que ressuscita gente. Cara, não existe necromante, deixa o cara usar a palavra que ele quiser. Opa, como não existe necromante, existem 3 religiões do Brasil baseadas em necromancia, cara. Polêmico, gostei. Eles podem te possuir, você pode dizer que não funciona, aí eu é outra questão, né? Não faz sentido, mas que existe, existe. Tá, Você acha bom a gente pausar pra fazer comentário ou vamos deixar rolando? Deixa rolando, né? Bom que não atrapalhe o pessoal que tá vendo junto com a gente. Senão o episódio vai ficar gigantesco. É, tem razão. Então, já digo que eu achei maravilhosa a introdução e a animação. E acho que é tudo que a gente precisa saber pro filme já tá ali. E evita de ter que ficar fazendo diálogo no meio do filme. Acho que vai ser assim, não sei. Ou ainda assim eles vão botar diálogo do mesmo jeito. É um problema. Olha essa cena aí. Registro. É uma... Isso é bosta, né? Estão esvaziando o bagulho de bosta, é? Aparentemente. Luquinhas, qual que é o nome do registro que não é esférico que ele tá usando aí? Não sabe, né? Decepção. É. Por isso que acabou a empresa dele. Você que mandou, mano. Eu adoro que o brother dele não solta o celular um segundo. Já é uma crítica social foda, né? É. O que você tá vendo? Um idiota tentando transar com uma caixinha de som. Meu Deus. Ah, não mostra isso pra mim. Só faltava ele lançar um Glass, tá ligado? Nossa. E aí, Howard? O que vocês estão fazendo parado aí, seus idiotas? Pondo bronzeado em dia. Vocês vão ter que cobrir o turno do papai. Sabe qual que é a parte boa de ver dublado, Matheus, que você tá perdendo? É que filme de baixo orçamento, normalmente a dublagem também é de baixo orçamento. Aí é muito engraçado. A dublagem desse filme desse cara tá muito ruim, velho. Um grande problema de vocês, idiotas. Eu achei perfeito, velho. Que trabalho de merda! Não, a vida é uma merda, irmão. Pagar aluguel é uma merda. Olha, eu sugiro que os dois pedaços de merda entrem naquele caminhão e comecem a dirigir. Esse cara, ele parece um jogador de São Paulo, cara. Vocês pesquisem. Desculpa. Pesquisem Gabriel Neves depois, que você vai ver que é idêntico. Puta de um fusão, viu? Meio irmão. É verdade, né? Na Austrália, Austrália. Invertido. O volante também é invertido, igual no Mad Max. Uhum. A rainha da Inglaterra ainda é a rainha da Austrália. A rainha dizer... morreu, cara. Não mais, né? Cara, pra mim, o Príncipe Charles vai ser a rainha da Inglaterra. Ele nunca vai ser o rei, cara. É. Por mim, tá bom, né, cara? É o rainho, né? Ou princeso. Princeso é bom. Muito bom que a placa lá tava escrito que não podia fazer conversão à direita, mas nem tinha pra onde fazer a conversão, né? Tipo, fazer a conversão ia ter que arrebentar a cerca. Obrigado por avisar a placa. Isso, para! Cara, você é nojento, cara. Piada de peido, hein? Olha aí. Bem-vindo, Randy 69. Toque. Gostaria de jogar um jogo que vai mudar o seu mundo pra sempre? Cara, se você não baixou o aplicativo. Sim. O jogo é uma. Claro. O jogo é uma, é uma crítica a Pokémon GO, tá? Vocês vão ver aí. Caralho. Randy 69, Nate NT 27. Olha aí quem chegou. Sim. Não! Um bode. Qual é a aleatória? Usando uma... um bode. É um bode do Isis ainda, né? É. Aí a gente tem, acho que a primeira homenagem aí do filme, né? Que é Hellblazer, é Hellraiser. Hellraiser, sim. Ah, não sei, né? Ele só tá com os bagulhos na boca, né? Não é tão homenagem assim. Não que não seja, mas fraco. Tadinho do boy. Isso aí pra mim é referência ao... Fumato Alquimista, Ciclo de Transmutação no chão, os caras. Olha é a porra da maquiagem desse filme, cara. Vocês viram o maluco com a cara toda fodida? Tá bom. Ah, tá, depois de transmutado, sim. Ficou meio fodido. Ficou um pouco parecido com o Santa Clarita's Diet. Quando também. O cara tá apodrecendo e tal. O que é um boa maquiagem, tá? Não tô reclamando, não. Só referência. Tipo aquele jogo de monstrinho que o pessoal se mata pra capturar. Aí é. Tá, ele falou diretamente do Pokémon GO. Pokémon monstrinhos Go. Pra capturar. É, não tem como ser outra coisa. Sei, por que você não conversa comigo? Até porque Pokémon é Pocket Monsters, né? Exatamente. Ainda lembra como é? Eu, hein? Por acaso você quer compartilhar alguma coisa comigo usando a boca? Não, não da maneira que você tá pensando, mas eu tô a fim de trocar uma ideia. Beleza. Vamos trocar uma ideia. Começa aí. Maravilha. Atenção. Fantasma detectado. Para o caminhão! Meu Deus. Merda! We take your crap. Muito bom o slogan do caminhão. Mandei bem! Oh, você já viu uma coisa assim? Fantasma detectado. É um fantasma! Olha o gráfico dessa parada, que irado! Que é você só pode estar brincando. Eu achei que eu tinha atropelado alguma coisa. O que, que deu em você? Que se foda esse jogo! Como que eu capturo essa merda? Toque duplo para capturar. Beleza. É isso aí! Você viu, caracol? Tá tudo bem aí? Sei lá, muito estranho. Eu senti tipo uma agulhada no meu pescoço. Deve ser. É, pode ser, né? Não muda o fato. Ai, cara, não exagera nisso aí, não. Lembra quando você tava bêbado e tomou essa merda? Você começou a gritar que tava vendo alienígenas. E depois deu um soco na minha. Mas que merda é essa? Ah. Necropod. É aquelas caixinhas de fibra que põe no poste lá pra distribuir a fibra ótica. É tipo um Wi-Fi de monstro esse. É. Por isso os gráficos são do caralho. Peraí, quer dizer que isso faz parte do seu joguinho de merda? Aliás, deve ter algum fantasma por aqui, olha. Se liga! Cara. Olha só pra isso. Você vê que o filme não é baixo orçamento quando o celular de um personagem secundário é um iPhone, pô. Assustando, de verdade. Isso é um iPhone? Doideira, não consegui, né? Capitão. É a maçãzona atrás, pô. Ah, desculpa, mano, cara. Não sou ligado nesse capitalismo selvagem que você tá. Não gosta. Conhece a Apple, né? Não conhece a Apple, é isso aí. Te apresentar depois a empresa nova, Matheus, no mercado. Ah! Boa tarde para a senhora. Como vai? Ginsberg, não tá usando o gorro de Papai Noel. Ok. É. Chefe abusivo, né, cara? É uma crítica aí à assédio moral, né? Dá para ver que home office é só para quem manda, é melhor, né? Melhor. Agora, novidades dos necropods. Claro, os necropods, as novas baterias que você... Você não parece José Serra muito novo? Eu ia falar que ele parece o... Ah, não, não parece. No lançamento do jogo na semana passada, estimamos que o número de celulares que possuem parece. O jogo é de... Ele lembra o Guilherme, mais jovem. 1,3 milhões. Bem mais jovem. Eu quero tropeço. Tropeço. Com licença, um segundo. O tropeço, então, aí a gente já pegou mais uma homenagem. O tropeço com homenagem ao Frankenstein, né? Sim. Então tá referência da referência. São muitas camadas, pode. Né, cara? Muitas camadas. Eu... Se algo der errado, eu mesma matarei todos que estão nessa sala. Sendo assim, pé na cabeça. Esse cara é o Sawyer de Lost. Cara, basicamente a Austrália são atores genéricos dos Estados Unidos, é esse o rolê? Liga o carro. Esse cara é o Morpheus desse filme. Aliás, ele tá mais pro Obi-Wan desse filme. O que eu falei que parece um Sawyer? É. Tá. Aí, metendo uma runa em Mara genérica, né? Os necromantes estão offline. Eu ia falar que parece mais uma Jennifer Lawrence. Não encontrei nenhuma naquele... Não, tá muito badass pra ser que, Jennifer. É que já era loira, mas... É, tem um filme que ela dança com Bradley Cooper, O Lado Bom da Vida. Tipo, mesma caracterização, assim. Ah, cara, eu acho que a Jennifer Lawrence não consegue ser badass igual essa mulher foi nesse filme, não. É que você vai ver ainda. Caramba! Bom, vamos ver. Olha, cara, tem fantasma pra tudo que é lado. Qual é? Encosta aí, deixa eu ganhar uns pontos. Não, eu não vou parar esse caminhão de novo pra você jogar esse jogo idiota, cara. Pode tirar o cavalinho da chuva. Pode tirar o cavalinho da chuva. Deixa claro, esse cara... Ele é o... vai ser o protagonista do filme, né? O cara que tá dirigindo o caminhão. Sim, sim. Interessante dar pra analisar que ele é o cara que tá fora do sistema, né? É, cara, jornada do herói. Uhum. Tem uma... Desconhecido. Uma coisa esquisita na sua cara. Desconhecido. Nossa. Você... Não é um fantasma, não, né? Não. Eu acho que você ia me avisar disso. Eu vou transformar você num fantasma, seu merdinha! Eu quase bati o caminhão, caramba! Qual é o seu problema, porra? Você me assustou pra caralho! Desconhecido. Que é isso? O que você tá fazendo? Deixa eu tentar uma coisa aqui. Randy, escuta, você tem que parar de jogar essa merda. É seguro, não cobre isso, não. Desconhecido. Desconhecido. Desconhecido. Desconhecido. Desativado. O que é isso? Sinal fora do padrão. O que isso significa? Ah, não pode ser. Isso não é possível. O sotaque australiano é muito característico, cara. É muito mais legal o sotaque em inglês. Não, o meu tá com sotaque paulista, cara. Cara, que doideira é essa? O que aconteceu? Howie! Tá saindo sangue do seu ouvido, cara! Isso não pode ser um bom sinal. Olha aí, entrou na Matrix, hein? O chamado à aventura. Problema. Eu tô tentando te ajudar. Olha a trilha, olha a trilha. Eu vou tentar ouvir a trilha, cara. Quer ver, vai ser difícil. Tá de sacanagem comigo. Muito bom os foninhos. Aí, né, tal qual em Matrix, Mônica Bellucci sempre querendo foder com o protagonista, né? De jeitos diferentes, mas tá aí, de né? De jeitos diferentes, né? Diz que tá vendo isso. É, eu tô vendo também. Que ele foi o beijo mais presunçoso do cinema, cara. Que não significava porra nenhuma. Ou significava, nossa. Ela queria beijar o Neil, beleza. É uma máquina que tá interessada pro humano, cara. Pensa nisso, é a humanização das máquinas. É. Sai, porra! Pior que eu tava. Eu revi os três Matrix recentemente, né? E. Melhorou, né? Eita caralho, a bombona. É, então. Eu gosto do Matrix 4, tá? Deixa claro. Ah, só um detalhe que ele derrubou o zumbi com um galão de algum líquido lá, né? Isso é. Parecia detergente ou uma coisa do tipo, mas sim. É uma bombona de plástico. É. PAD1, não, provavelmente. Tá aí. Iluminado. É. Baixo orçamento, mas iluminado, claramente. Poxa, o amigo dele não levou a machadada na barriga agora? Você como que tinha morrido? Puta merda, deu ruim, cara. Eu vou dizer que a ação do filme tá realmente bem coreografada, bem feita, tá? Eu tô falando, parabéns. Cara, o filme não é ruim, não. Tá um nível Madrugada dos Mortos, assim. O que é um puto elogio, não tô falando mal, não. Pô, então. Ah, esse feito especial Mateus foi elogio até que alguém passou um pint em cima da tela, mas tudo bem. É difícil mesmo. O telefone aí pra mandar de volta. Eu acho que ele comunica muito bem quando ele quer dizer que é magia e é tecnologia ao mesmo tempo, sabe? Sim. Isso é um negócio bruto. Bom, aí é querer explicar demais, né? Podia só pagar um pouquinho a mais. Mas enfim, ou não usar o efeito. Só complementando ele rapidinho que eu tava falando, eu acho que Matrix 2 e 3 tem ideias muito boas, só que os filmes não são bons, esse é o problema. Mas se você só pegar as ideias e falar elas, sem ver o filme, elas são muito boas, assim, cara. Anda, cara! Howie! Howie! É que ele vira muita explicação, né, cara? Ele vira praticamente um livro de filosofia depois, né? Pois é. Caralho, rapaz. Olha só pra isso. Tamanho do carrapato. É assim que os fantasmas possuem gente agora com um projétil. Com certeza. Isso tá dentro dele antes mesmo de você nascer. Vai. Tá dentro dele bem antes de nascer. Instala. Olha aí. Nele. Nunca apareceu um raio-x pra mim isso aí. Que merda é essa que vocês colocaram em mim? O que que tá acontecendo? Hein? Quem são vocês três? Bom, meu nome é Luther. Luther. E estas são minhas filhas, Torkel e Molly. E quanto à primeira pergunta, o nome disso é Embaralhador, uma versão atual. Implantando isso na sua cabeça, com sorte não vão poder te encontrar. O quê? Seus amigos são bem estranhos, né? Ai, porra! Pra que você fez isso? Por que não se senta? Não, eu não tô afim de sentar. Senta, por favor. A trilha de Matrix, cara. Uhum. Eu falei Sawyer, mas tem outro ator que ele parece mais. Que eu não tô lembrando qual é agora. Crocodilo Dundee. Não, não. Aí seria demais. Howard, pode até ser esse cara mesmo. Caçador de demônios, como nós. Não, acho que ele morreu. Como é que é? Você é um dos últimos sobreviventes da linhagem mais poderosa que a nossa raça já conheceu. Sabe, antigamente? Sua mãe e seu pai... Não, espera um pouco aí, amigão. Só um minutinho. Quer dizer que você conhece os meus pais de verdade. Eu conheci seus pais. Aí, Obi-Wan. Total escolhido. Henry e Finnegan. Sua mãe veio de uma das maiores dinastias europeias de necromantes. Uma família muito poderosa. Ela fazia exorcismos usando as próprias mãos. Flashbackzão, né? Do seu pai, ela matou milhares de demônios. Eles foram os primeiros a descobrir a presença de demônios online. Os safados se espalharam pela internet feito um vírus, corrompendo almas mais rápido do que nunca. O Henry e a Finnegan acharam um jeito de projetar as almas deles pela internet. Necromancer. Não, como chama aquele filme? Neuromancer. Livro, no caso. É o livro. Não tem filme ainda. Sua mãe passou tempo demais online. E os demônios a dominaram. A corromperam completamente. Ela se tornou uma devoradora de almas, se alimentando do seu povo como uma sanguessuga. A cada alma devorada, ela se aproximava mais da imortalidade e do poder supremo. Ela foi atrás até de você. Mas seu pai chegou primeiro e fugiu com você. Ele tentou te esconder onde ela não acharia, mas quando a gente chegou até ele, já estava morto. Morto por fantasmas. A gente achou que você tinha morrido. Ele não tá falando do Ghost, mas eu não tô entendendo qualquer palavra que ele tá chamando. Não é fantasma. Foi sua mãe. O dublado tá falando fantasma também? Tá. Ela tá matando todos os necromantes da cidade. Decapitando todos. Todo mundo que a gente conhecia morreu. Seu pai fez isso. Acredito que o Henry colocou isso em você para te manter seguro. Mas você voltou para casa. Você voltou no mesmo dia que ela reapareceu e matou todos os necromantes dessa cidade, exceto nós três e você. Você tá aqui por um motivo, Howard. Agora temos a recusa ao chamado, hein? Que porra é essa? Tô só atualizando o status. Me diz que você não tem o jogo. Ah, eu não. Ele tem sim. É, mas... Seu filho da puta! Não, meu celular! Podia só desinstalar, né? Temos que sair daqui. Foi meio radical, né? É. Mas tá, revolta é algo admirável. Sempre. Matheus adora o da tela, né? Eu não entendi qual que é do aplicativo. Os fantasmas não são amigos desses demônios aí também? Por que eles vão fazer um aplicativo pra capturar os fantasmas? É. Caralho, a 12 dele tem 4 canos. Isso é alguma coisa. Ele tira com uma mão só. É porque já fizeram com 3 já, né, mano? Tinha que botar mais um pra ficar mais diferentão. Ele absorveu o amigo dele. Mas que porra foi não. essa? Achei que ele veio ressuscitar o amigo dele. Vai explicar o que ele fez com o amigo dele. Fica tranquilo. Tá bom. Esse filme não deixa a ponta solta. Tá bom. Me incomoda um pouco quando o pessoal descarta o carregador da pistola e não pega do chão pra guardar. É caríssimo, cara, essa porra. É só encher de novo, cara. É só encher de novo de bala, não deixa no chão. Vão! Agora! É um bagulho que você acha no lixo, né? Tipo... É, e não só é caríssimo, como é parte do que você comprou, né? Não que eu seja a favor, mas, porra, se você tá lutando contra... Forças demoníacas. Forças do mal, meio que você tem que dar uma... Vocês percebem que eles deram uma sujada na cara dele, agora ele ficou outro Tony Stark? Eita. Thor, temos que ir. Oi, Luther. Finnegan, há quanto tempo eu não te vejo? Onde ele está? Ah, ele vai te encontrar. Ótimo. O Luther, Feliz Natal. Bicho. Isso aí não foi o Obi-Wan morrendo por Darth Vader, eu não sei o que foi. Entra. Mas não fez, chegou nem a fazer drama, você nem se apegou ao personagem pra sentir falta dele, não é igual o Obi-Wan, que era... Ei! Entra na van! É só um merda que realmente morreu. Bem rápido. O filme é bem dinâmico, assim, não teve pausa. Sim. O respiro assim, foi de 2-3 minutos só quando ele acabou, tá? Aí, ó, tá a recusa do chamado. Tá atropelado. Óbvio, né? Sempre que alguém tá correndo olhando pra trás, ele é atropelado. Exatamente, era sempre na encruzilhada. Inclusive, isso não é só na ficção, tá? É. Saiu de algum lugar essa não ideia. Não tá prestando atenção, né? Ih, rapaz. E aí, cara? A surpresa tem uma plaquinha proibida fumar dentro da sala do hospital, velho. Quando o cara morre, ele tem que passar maquiagem no olho, né? Acho padrão, que eu sou um assim. Fantasma agora. É pra você saber diferenciar se é um cara vivo ou uma pessoa morta. É óbvio, cara. Transportar pelas sombras e... Eu posso moldar minha cara como se fosse a moeba. Se liga só. Olha isso. Eu sei, é bem nojento, né? Pra caramba. Eu fui dar uma volta por aí. Tem fantasmas por toda parte. Eles são meio retardados, sei lá. Mas eu sou diferente. Acho que você fez alguma coisa comigo, porque eu não consigo ir pra longe. Alguma coisa sempre me traz de volta pra você. Por que isso? Não sei. Eu não sei. Cara blasé do enfermeiro, né, cara? Aí tem que ser, né? O meu amigo que morreu tava no teto e segurou a cara dele. Não, eu não tô bem, não. Você tá vendo aquilo? Vendo o quê? Mano, ele não vê nada. Eu sou um fantasma. Cadê aquelas enfermeiras gostosas, hein? Esse cara parece mais um pênis grande que um pênis com pentelho. Bom é o close na cara dele pra você identificar o pênis com o pentelho, né? O que ele falou sobre pênis? Eu vou chamar um médico. Olha isso. Que porra é essa? É só uma alucinação por causa do estresse. Agora eu sou alucinação? Isso, correto. É o que você é. E alucinação faz isso? Não, não! O que foi? Vão pensar que eu fiz isso. E daí? Dá pra você, por favor, assombrar outra pessoa? Eu não tô me sentindo bem. E como você acha que eu me sinto? Okay. Cara, eu tô morto. E eu tenho que aturar a tua cara feia. E eu tô sem o celular. Foi a droga do seu celular que meteu a gente nessa roubada. Que palhaçada é essa agora? Eu tô discutindo com a minha imaginação. Aí, do que foi que você me chamou? Tem alguém vindo. E... bastante placa de proibido fumar. Tem uma em cada parede, parece. Pode ser um problema na Austrália. É. E essa fumaceira? Neon pra caralho, né? Neon que não acaba nunca, né? O melhor é esse médico, super disfarçado de médico, né? Ninguém acha que é... Ah, porque ele tá no Tarantino, aí ele drive e pode estar com um tapa-olho com uma cruz vermelha pra matar uma paciente. Tá tranquilo, né? Eu achei um tapa-olho só normal. Chama estilo. Ou você tem ou você não Howard tem, né? North. Exatamente. Carteira de habilitação tirada em Plumpton. Aquele lugar é uma merda. É, nem me fala. Tem certeza que você... Esse momento, quantos anos agora? 50, será? Vem pra mais. Isso é pra malucos. Há quanto tempo toma isso? Desde criança. Por quê? Eu tenho tendência em mandar os outros pro hospital. Melhor resposta. Algumas vezes eu vejo coisas que não existem. Quem disse que não existem? Você parece com seu pai. Mas acho que herdou o meu temperamento. Ih, rapaz. Que interessante. Explicando o rolê. Tá branco como um fantasma. E a sua temperatura? Você é minha mãe. Prazer em te conhecer, mon amor. A mesma que matou aquelas pessoas e sugou as almas delas. Que me abandonou quando criança e matou meu pai, aquela mãe? Ah, tá bom, tá legal, eu fiz umas coisas horríveis. Foi numa época muito difícil pra mim. Mas saiba de uma coisa. Eu nunca, e repito, nunca abandonei você. Você mandou aquele cara me matar com um machado? Detalhe, né? Ok. Ok, eu posso ter feito isso. É tipo como você é dramático. Mas juro, né? Que não sabia que você era meu filho. Que tipo de monstro acha que eu sou? Eles não podem ajudar você. Como você sabe? Como poderia saber? Você é uma psicopata assassina. Falou com as pessoas erradas. Os necromantes mentiram pra você. Eu acho que você tá mentindo. Você é foda, a pessoa fica puta e pisca a luz do ambiente. Véio. Segura minha mão. Isso denota muito poder, né, cara? Pois é. Sabe, segura. Só o meu temperamento já oscila energia elétrica. Porra. consegue sentir isso? É mais poder do que você jamais imaginou em toda a sua vida. E isso não é nem a ponta do iceberg. Howard, eu sou sua mãe. Tá bom. Senti sua falta e amo muito você. Agora referência De Volta para o Futuro, né? O que eu tô te oferecendo é tipo um mundo lembrança. É muito, muito melhor. Rapaz. Tem um embaralhador Pulou inserido um na Hellraiser sua cabeça. Agora. Quero que pegue este cabo. Aí. E o conecte. É tipo um HD, cara. V2. Vai passar toda a sua dor. Tudo vai ficar mais doce do que o mel. E muito, muito, muito divertido. Nossa, parece um usuário de heroína falando, né? É um P2 não, cara. Isso é um coaxial. Tem uma alma nessa caixa. A pontinha parece a ponta de um P2. Não, o formato em volta ali é um BN coaxial total. É. Muito boa essa caçamba. Perfeitamente colocada, né? E nunca tá com um entulho de obra essas caçambas, né? Pô, no hospital. Ou você vem com a gente? Tem coisa muito pior lá. É. Agulha, no máximo. Lixo hospitalar é uma coisa que você deve ter medo, cara. Só pra garantir. Não, mas. Pai, você falou de negócio de fumante, tinha cara e a mulher fumando ali do lado. Por isso que precisa das placas. Pô, nem pra cair no saco de lixo, né, Mônica Bellucci? Aí, referência a Batman, um retorno, né? Uma mulher gato. Tem uma placa de cimento dentro do negócio. Isso tá acontecendo de verdade, né? Sim, isso tá acontecendo, Howard. É da hora que Batman Retorno, eles sugerem que a mulher gato tem poderes por causa que ela era muito perto dos gatos e Sério? Eles lamberam ela quando ela se machucou, né? Que bom que ela não conseguiu. Senão a gente ia ter que meter uma bala no meio da sua cabeça. Eu prefiro que eles saquem no Batman Retorno, que eu gosto do filme, ela não tem poderes. Ela só enlouqueceu. Mas aí é igual todo mundo no cinema, né? Mas não, eu tô vendo gente morta em tudo que é lugar. Não se preocupe. Já se acostuma com essa merda. Inclusive, Michelle Pfeiffer no seu auge, né? Acho que ela nunca saiu do auge, cara. Só fez uns filmes ruins no caminho. Não se preocupe, é uma área segura. Tem embaralhadores. Eu digo no auge, o auge dela. Não, o auge de atuação dela é um filme que chama Lobo, com o Jack Nicholson. Assistam, ouvintes. Filme desconhecido, mas muito bom. O Killer Lobisomem, né? Exatamente. Meu amigo! Eu vim em paz! Tá legal? Não me explode. Ótimo. Trouxe seu celular dessa vez, idiota? Não. Que bom. Ora, ora. Parece que o Howard tem um espectro de estimação. Um espectro? Achei que eu era um fantasma. Qual que é a diferença? Tipo um fantasma mais poderoso. O que é aquilo? Ele tá falando do Ghost mesmo. Por isso que a gente tá aqui. Vamos. O outro cara tinha um sotaque mais pesado. O que morreu. Ele fala como um Ghost? É algo assim. São fantasmas. Eles são sugados pra dentro dos necropodes. E toda essa energia tá entrando na rede. Diretamente nas mãos de você sabe quem. Quem? Sua mãe, Finnegan. Ele é meio burro, né? Eu pensei que ia falar que ele ia falar. Voldemort, caralho. Você sabe quem. Dá uma olhada aqui. É um mapa da cidade. Os necropodes formam um pentagrama gigante. O pentagrama é um símbolo de convocação. Pô, rolou um do inferno ali, hein? Não sei se vocês pegaram a referência. Não. Não leram do inferno, do Alan Moore? Eu já vi o filme, mas não lembro de nada. Tem um filme? Ah, tem um filme, eu não vi o filme. Mas faz um pentagrama pelas ruas de Londres pra ter o rolê. É com o mano lá, o... Só faz caricatura, meu Deus, como que chama mesmo? E ver o que tem embaixo do capô. Não foi processado no passado, Johnny Depp. Isso, Johnny Depp. Isso não é resposta. Me dá um minutinho, Gato, por favor. Gato, não temos um minuto. Escuta, não, escuta você. Tem que... Escuta você. Eu acabei. Ó, maior argumentação da história do cinema. Super-heróis anti-satânico estranho pra caramba. E que a minha mãe matou o meu pai e um monte de outras pessoas e depois comeu as almas delas. E por causa disso, eu passei a minha vida inteira num orfanato de merda achando que era o Oliver Twist. Mas agora eu tô mais pro Merlin, mágico do caralho. É um ponto. Tem demônios querendo me matar. Saindo de celulares com machados. Aí alguém tenta tirar a minha alma bem na minha cara e você quer a minha ajuda pra roubar aquele treco na parede que, pelo visto, é protegido pelas coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. Bom, vocês vão me desculpar, tá? Mas eu preciso de tempo. Me dá um tempo, porra! Dá 5 minutos pro cara. Ele tá falando quem escreveu esse roteiro é um cara foda, claro, né, cara? Eu vou te dar um minuto. Essa linha o de mesmo diálogo, minuto que custou a vida do meu pai que morreu pra te salvar. Thor, relaxa. Correr não é opção pra nenhuma de nós. Ela primeiro vai nos encontrar e depois vai matar todos nós. Howard, nosso pai disse que tá aqui por uma razão. Me dá só um dia. Deixa eu te treinar. Vê o seu potencial. Tem alguma coisa melhor pra fazer? Vamos. Isso aí foi mais um passo na jornada de herói. Eu não lembro qual que é a etapa, porque eu não tenho decorado e não vou procurar na internet. Mas procurem aí que esse filme segue a jornada de herói. Tá? É o treinamento. Não sei se tem essa etapa na jornada de herói. Mas é algo perto disso. Provavelmente. Não parece roupa de hospital. Hã? Não parece roupa de hospital que ele tá vestindo. Porque ele acordou no hospital. Talvez parece seja pijama, tá normal, né? É. Não, isso parece um pijama de rico, né? Você consegue ver o Chiquinho Scarpa usando esse pijama? É, acho que sim, cara. Okay. Esse é o seu parceiro de treino. Eu vi você mandar um demônio de volta pela linha fixa com as suas próprias mãos. Imagino que deva ter um soco e tanto. É pra bater? Tipo um... Mas não com as mãos, Howard. Tem que ser assim. Tá. Eu não sei o que você tem que levar isso a sério. Tô, mas... O primeiro salto todos erram. Isso aí é o Homem-Aranha falando Shazam pra tentar soltar a teia. Lembra? Lembro, 20 anos atrás, pô. Vai teia. Vai teia. Vamos tentar de um outro jeito. Feche os olhos. Agora relaxa. Devagar e firme. Tá sentindo isso? Muito bem. Isso mesmo. Tô vendo o cara todo preto, velho. Oh, o cara trabalha carregando merda, pô. Pô, não, mal foi pro hospital, né? Não deram um banho no cara não, velho. Não é assim não, cara. Abre os olhos. Acerta o saco. Vamos fuz rodar. Caralho. Fuz rodar. Eu vou te arrumar um novo. Neon do chão, é um conceito muito bom. Isso também é um necroportal. Você bota um espírito do mal nessa coisa e o convoca a assumir sua forma demoníaca através desse líquido. Tipo uma impressora 3D de demônios? Tipo isso. Não importa o que aconteça, nunca deixe esse líquido próximo do fogo. Por quê? Porque explode. Because boom. Oh, armaduras de super-herói de verdade! Do caralho! Chamamos de trajes antipossessão. Quando estiver no pentagrama com um demônio vivo, vai ter que usar um desses, ou o demônio vai tentar entrar no seu corpo, e se ele conseguir, aí vamos ter que... você sabe. Matar você. Ótimo. Uau. Tem um demônio em cada uma dessas caixas. Chamamos de caixa armadilha. Quando expulsamos os demônios do corpo do hospedeiro, selamos ele aqui. Esse aqui é um tremendo filho da puta. O que precisa fazer é empurrar o demônio para fora da armadilha, pelos cabos, até o portal. Aí, quando as luzes acenderem como uma árvore de Natal, é só convocar. Carai. É só convocar. Simples assim? É. Vai saber o que fazer. Tá, valeu. Confia em mim. Uhum. E depois, o que eu faço? Depois, pode deixar que a Betsy cuida do resto. E quem é Betsy? Ele é praticamente um Poatrides, né, cara? Não precisa aprender nada, ele já sabe tudo. Né? Padrão. É. Uma hora e meia de filme, né? É, sei lá. Isso me incomoda um pouco ainda, mas eu entendo, né? Não precisa ser muito profundo aí, você perdoa algumas coisas. Mas é o argumento do filme, não pode falar que é uma falha, né? Tipo, o argumento é esse, então. Então, só tenho que... É, eu prometi. Empurrar esse demônio pro portal, e aí vem as luzes de Natal e depois a convocação, né? Isso aí, gato. A gente assume depois. Ah, porra! Ah, que merda! Ei, respira. Só relaxa, tem que deixar fluir. Tá, tudo bem. Vamos lá. Eu consigo. Eu consigo. Demônio 786, desativado. Desgraçado. Lurch, estejam preparados. Sim, senhora. Ok, o plano é o seguinte. Tem um túnel elétrico sob a cidade que leva até o necropod que está isolado. A gente vai usar as armas de plasma. Eu posso ter uma também? Você é um espectro, idiota. Como vai segurar uma arma? Ah, que eu achei que podia ter arma pra fantasma também, né? Bom, onde eu parei? Armas de plasma. Tá, vamos carregar elas. E ir pros túneis o mais rápido possível. Tem um acesso a 15 metros do necropod bem aqui. A Torca vai primeiro e vai cuidar do espectro. Ué, não pode ser eu? Não tá pronto pra isso ainda. Eu posso levar ele pra caçar patos e tentar ganhar tempo. Pra caçar patos? Ninguém vai distrair ninguém. A Torque vai explodir ele pronto. Depois preciso que você detone a bomba. Espera aí um pouquinho. Você disse bomba? De pulso eletromagnético que vai desativar a rede. Vai evitar que sua mãe invoque os demônios dela e ganhamos tempo. Legal. Eu consigo o necropod, a gente volta pro túnel e a gente dá o fora. Alguma pergunta? Pois é, o que eu vou fazer? Porra nenhuma. Só fica fora do caminho. Mas se quiser, pode caçar patos. Eu fiquei um pouco confuso com o plano, admito. Mas não deve ser nada muito complexo também. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Confia. É aqui. Tá. Me dá a bomba. Aqui. Tá. Ela tá armada. Quando explodir, a pancada vai ser forte. Então esteja pronto. Pega isso. Este é o detonador. Não aperta o botão até eu te dar o sinal. Beleza. Com licença. Só uma coisa, qual é o sinal? Tá. Você tá bem? Eu tô com um detonador na minha mão. Não, eu não tô bem. Tá legal. E o que você quer? Que eu te conforte? Eu só quero que você olhe na minha cara e diga pra mim que tudo vai ficar bem. Isso é tudo que eu quero. Então tá bom, vai ficar tudo bem. Super bem? É, super bem. Tem que ter romance, né, cara? Senão o filme não tá completo. Garanhão, a gente só tem uma chance, então não. Mas desde o começo já colocaram a mina de rabo de cavalo pra fazer tensão com ele. Tá no treinamento, ela que tava do lado dele. É. Até parece. Você ouviu a mina? Não fode com tudo. Obrigado. Fodeu com tudo. Caralho, mas foi muito rápido. Que porra é essa que você fez? Ai, caramba. Foi mal, cara. Caralho, Howard. Vai, agora. É legal que é um pulso eletromagnético, a arma dela, que é toda eletrônica, não aconteceu nada, né? É, em tese eletrônica, né? É, ela é necroeletrônica. Nessa necroeletrônica. Ah, verdade. Tem a fé do necromante junto. Eu acertei? É o mesmo design do Star-Lord, a arma dele. É verdade. É parecida, né? É um jovem clássico, né? Não tem problema copiar, não. Ah, epilepsia, tá. Olha aí. Não é que tinha o que fazer a criança? É, eu tenho quase certeza que no final ele vai ter que usar aquela habilidade dele de botar a mão e fica aquele negócio esquisito, porque deram muita atenção pra esse treco. Alô? Nossa, a chamada é igual Matrix mesmo, né? Tipo... Chama a pessoa e invade a... É o agente Smith pegando qualquer um no meio do caminho e... NPC. Incorporando. É, porque tem um aplicativo, né? Mas é uma crítica bem, sim, bem sim, real. Sim. Hey, Ring! Ring! É a mesma coisa, a gente já pensado nisso. Ele é tipo o agente Smith, né? Dos demônios. Uhum. Só que não é o agente Smith, é um demônio diferente cada vez, né? Sim. Você só tinha um trabalho. Eu sei disso. Ah. Pô, é mó trambolhão esse bagulho no começo quando mostrou no pote. Eu pensei que era pequenininho o treco. Merda. Não, ele tem que ser grande, você vai entender por que é. Corre. Explica. É bem Madrugada dos Mortos, do pessoal zumbificado. É. A galera... Mesmo estilão, né? É que não dá pra exorcizar essas galera, não. Vai ter que matar todo mundo que for possuído mesmo. É sem tempo, né, cara? Exorcismo demora. Tem que começar a ler a Bíblia e tal. Aí a pessoa vomita em você. Tem que aprender a falar latim, né? Cada exorcismo é um filme de 2 horas, cara. Não dá pra... Tem que ter lá o livro, lá o... Como chama mesmo? O Ritual Romano, né? Não sei, cara. Eu li esses DJs aí, o livro. Eu não gosto nada que você ande com esse tipo de garotas, Howard. Elas são inapropriadas. Vejo que tem seu próprio espectro de estimação agora. Que fofo. Eu vou te dar uma última chance. E depois acabou essa de mamãe boazinha. Vem, Howard. Vem pra casa. Cara, essa é uma ação de RPG que eu tive quando era adolescente. Em que o mestre resolveu enfiar que o vilão da aventura era pai de um dos personagens, um dos do pessoal que tava jogando. Vai se foder. Isso aí, ó. É o Luke entrando na caverna e enfrentando o Darth Vader. Mesma coisa. Aí nessa aventura, gente moleque, o maluco realmente aceitou e começou a jogar contra o resto do time. Foi uma falta de fair play muito grande daquele cara. Fair play, aí. Às vezes eu uso a pulseirinha, my game is fair play. O que ela fez com a minha cara? Aquele merdinha do caralho. Túnel de abastecimento elétrico. Somente pessoal autorizado. Vamos! Você vê que o nível de sobressalente deles é muito alto, né, cara? Acabou de cair um e já está instalando o outro. Foi rápido, né, mano? Instalou em menos de 10 minutos. É isso aí, cara. Redundância, escalabilidade. É, Kubernetes isso aí. Deve ser ISO 9000 essa empresa dela. Oh, como é que eu tô? Bem, muito bem. Tô melhor? Uhum, melhor do que antes. Você falou que ele upou a trades, mas o fantasma aqui é um Fremen ali. Ah, pode querer olhar umas. Por que botaram o Bolsonaro dentro da caixa? Isso é uma cabeça? Mas é assim que ele devia estar, velho. Esse aí é o tio Dave. E você conhece ele? Conheço. É o tio Dave. Por que a cabeça dele tá... Pode ligar. Tem certeza? Liga agora. Tio Dave. São dinastias, né? Uhum. David? Tá conseguindo me ouvir? Molly, é você? Sim, sou eu mesma. Sua vadia do caralho, vagabunda, bruximunda! Meu Deus, eu sinto muito, Molly. Ela me fez dizer essas coisas. Pensa, essas coisas são... Vai se fuder, vai chupar meu pau, comer minha merda. Mas que droga, eu não consigo controlar minha boca. Vai chupar minha rola. Não é no sexto dia que os demônios também, quando incorporavam na pessoa, começavam a xingar todo mundo aleatoriamente, antes de matar elas? Sexto Dia? Não, Sexto Dia é o filme do Vame que o cara fica se clonando o tempo inteiro. Não, então não é esse, não. É do Schwarzenegger, tô falando, que o vilão é o Gabriel Byrne. Ela nos enche de poder. Ah, Fim dos Dias. Fim dos Dias, exatamente. Tio, como assim a gente? Bata filmaço, hein, cara. Quem mais tá assim? Puta, filmaço esse. Filmão da virada do século, marcou. Você tá dizendo que cada necropode tem uma cabeça de necromante? É que ele tinha esperança de ter acabado os 2000 mesmo, né? Mas não foi. E por que ela tá fazendo isso? Bug do milênio. Ela usa nosso poder combinado pra convocar milhões de almas humanas pra rede dela. Como? Pelo jogo. E o que ela vai fazer com esses milhões de almas, Dave? Se alimentar terra. Ela tá tipo usando o celular dos outros pra minerar a criptomoeda, né, cara? Nossa, tipo ela isso. Vai ter acesso a todas as almas da Terra. Quanto tempo a gente tem? Não muito. Vocês têm que correr. A outra mina, a que tem o cabelo curto e franja, ela tem o nariz meio torto, como se tivesse quebrado. E isso deixa qualquer um com uma cara de B10 muito foda. É, então. Ela tem uma cara de B10 mesmo. Por favor! O nariz que levou um soco ali e não arrumou direito é... Deixei isso bem claro. E como toda regra tem exceção, né? O Owen Wilson é exceção que prova a regra. Ele tem tudo, menos cara de B10, né? Impressionante, cara. Com certeza. Diferente do irmão dele. O irmão dele tem cara de B10. Tem cara de B10, exatamente. Qual é o plano? Eu vou ter que entrar, Torquil. Não tem jeito, eu vou ter que entrar na rede. Ô, Rafa, cada vez que você muta no microfone, a gente ouve um tech. Então, se puder mutar no Telegram, é melhor. Ah, é? Não sabia, não. Eu nunca percebi isso, até você falou, só ouvi agora. Faz um nosso pentagrama já está quase completo. É um interruptor de lâmpada, o Moody. É, tipo isso. É, porque é na plaquinha. Sugar as almas deles. Eu serei bela para sempre, e você será apenas uma cabeça numa caixa. Com aquela posição, é com certeza está sendo usado. Entendo como quiser. Pô, esse jipinho parece um Gurgel X12, cara. Caralho. Fiquei pensando você conhecer os modelos do Gurgel. Eu sou muito fã do Gurgel, você não tem ideia. Daimokon, área de retransmissão. Daimokon é boa. Daimokon. Tem que fazer amizade nova, né? Clique duas vezes para capturar. Oi, puta merda! Upload de alma pronto. Ah, pensei que a Molly que ia entrar. Ei, o que tá fazendo? Me traz de volta. Alma, não! É, vai ser um processo muito, muito sofrido se você entrar na rede aí com desfibrilador. Alma em trânsito. Eu não vendo lá na rede. Deve ser mais prático, ligar um cabinho na nuca só. Peraí. Olha, se ela entrou, vamos dar uma chance pra ela. É que tem uma diferença bem interessante do Matrix pra esse. Porque no Matrix, eles têm que usar o bagulho pra entrar no mundo ficcional. E nesse, você tem que entrar, usar isso pra entrar no mundo... principal. Ela tá dentro. Não. Ah, eu tô confuso. Não, é só pra ela entrar sentido, na sabe? Rede. Ela só tá entrando na rede só, com a alma dela. É que é o contrário, porque nesse, as máquinas estão no mundo virtual e invadem o mundo real. No Matrix é o contrário. As pessoas estão no mundo real e invadem o mundo ficcional. Só que é isso que ela tá fazendo agora também. Ela fez o caminho oposto. coisa. Exato. Camadas, né? Camadas. Matrix é um filme muito raso, né, cara? Só que o desfibrilador do da Mônica Bellucci são dois fones de ouvido, né? É o que deu pra comprar, pô. E vai chegar, vai ligar. Ih, rapaz. Merda! Temos que tirá-la de lá. Sai da frente, sai da frente. Acho que não vou dar tempo de voltar, não. Traz ela de volta. Traz ela de volta. Tá, mas favor, como? Tenta alguma coisa, tá bem, tá bem. Vai, vamos. Ih, rapaz. Tá porra. Isso é um problema. É, isso. O filme não tem medo de matar, o Natal. Tá, o que que você fez? Cara, tá respirando por isso não, mano. Como é que é? O que vocês fizeram com a cabeça dela? Eu fico surpreso com essa explosão de cabeça agora. Não tá respirando pra fazer esse tipo de coisa. Aí, Howie. A gente tem que sair daqui. Estraga o rolê, né? Eu que devia estar lá. Não seria bom pra ninguém. Podia ter impedido ela. Trazido ela de volta. Eu tentei ajudar e estraguei tudo. Não, não é justo. Eu praticamente te obriguei. Foi minha culpa. Agora ela tá morta. Agora todos estão mortos. Eu tava com ela. Eu tava tão perto. Mas eu entrei em pânico. Eu me afastei dela o máximo que pude. Porque... Por um segundo eu pude sentir o gosto dela. Tá ficando estranho. O gosto da alma dela. É, ele meio que tem os poderes da mãe dele aí, né? Aparentemente. E o gosto era bom. Você quis comer a alma da minha irmã? Não. Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Não. Não era a alma que eu queria comer, não. A alma da minha irmã tinha um gosto bom pra você. Primeiro sinal, né? Que pode não ser saudável. Porra, por essa favor, relação. Eu não quis dizer isso. E aí a cabeça dela explode, é? Quer saber? Eu não sei quem é você, Howard North. Você apareceu do nada. E agora todo mundo tá morto. Não dá pra culpar a menina, né? A única coisa que eu sei é que você tá ligado a um maluco perturbado. Ah, dá sim. O maluco nem queria se envolver com essas porra. Arrastaram ele pra essa merda, agora tá achando ruim. É, mas não foi ela que arrastou, né? Tipo, então ela é tão vítima quanto eles, para pensar. Um comedor de almas muito nojento! Eu acho que eu devia explodir a sua cabeça agora mesmo! Talvez devesse. Vai em frente. Atira! Porra, aquele irmão dele que aparece no começo foi só pra dizer que ele era adotado? Foi só pra isso, né? É. Mas em geral é assim que faz, cara. É o show don't tell, o padrão. Pra você não falar, olha, ele mas é adotado, depois, coloca uma ceninha mas dessa. Aí depois fala de novo que ele era adotado. Que o cara fala. Ei, É, você tem razão. Foi jogado fora mesmo. Ele fala assim, ah, é que até fala assim, ah, você conhece meus pais verdadeiros? Eu preciso falar isso sem dizer que ela só isso seria necessário já. Tem razão. Só isso. Ele tá certo. Ela tá aí. E ela tá puta. Como é que a gente vai tirar ela daí? Eu não sei, eu nunca fiz isso antes. Tem que ter um jeito de fazer isso. Mas eu não sei qual. Bom, você... Por que a gente não usa a impressora 3D? Olha aí. Isso conta plungir ou plungir, Rafael? Não. Conta como o quê? Contra plungir o... É de baixo pra cima, é contra plungir. Plungir de cima pra baixo. Falou como que ela foi pra dentro desse cubo? Eu não entendi, velho. Será que não foi ele que jogou ela pra lá sem saber? É, ele tava com o mecanismo ligado na hora, né? Pelo que eu entendi. É, em tese, a alma dela não tava no corpo, né, naquele momento. É, então. Ah, tava na rede. É. Provavelmente, em vez de voltar pra cabeça, voltou pro dispositivo isso. Funcional mais próximo, né? Alguma coisa desse tipo. Tinha roteamento configurado lá, não era rota tática, rota dinâmica. Exato. Aí pegou o segundo salto mais próximo e chegou. Exatamente, chegou. Entregou. O que importa é entregar o pacote. Isso. O importante não é isso aí. E ela volta muito mais sinistra, né? Volta bom Madonna. Emagrece de novo. Aquela gelatina padrão Matrix, né? Voltou numa piscina cheia de meleca igualzinho, né? Uhum. Só não voltou careca. Voltou meio reptiliano. Ela voltou meio sinistrona, meio ex-máquina mesmo, né, cara? Eu não sei se o visual dela é uma homenagem. Não sei se o visual dela é uma homenagem a Sora. Sério, Hanna. É, isso aí. Era Sora, né, o nome dela? Porra, não lembro. Mas eu pensei direto na Drew Hanna mesmo. É, exatamente. Ah, é. Que ela tinha essa maquiagem mais pesada no olho. E... Isso. Ela tinha uma faixa por cima do olho, na verdade, mas isso. Lembra bastante. Por completo. Tá tudo aqui. Sabe que aquele lance do Blade Runner, dela fazer umas piruetas e coisa e tal, só o Ridley Scott só colocou no filme que a Daryl Hannah sabia fazer aquilo. Porque ela era ginasta. Aham. Não tava no roteiro. Ela cortou a ponta do dedo. Pra mostrar como ela era aprimorada, né? Queima isso. Funcionou muito bem. Valeu por me trazer de volta. É sinistra a cena dela. De nada, Torkel. Uhum. Massariquim. Eita, rapaz. A boa notícia é... Eu tenho um plano. Caralho. Isso foi meio ex-máquina, não foi, não? O quê? Ah, ela voltar e saber de saber tudo, o de repente. Fazer, exatamente. Então, mas... Arrancar o braço do dedo e explodir com fogo. A questão aí é que ela foi pra dentro do sistema e voltou aprimorada, né? Então, e já tinha apresentado impressora 3D antes, pelo menos. Tá, beleza. É, o fato dela ter entrado lá faz algum sentido ela saber mais coisas agora. Tudo bem. Uhum. É o Ultron visitando a internet querendo destruir a humanidade. Sim. E ele vai Tony Stark agora, hein? Total. Eu acho que não acertou. O dedinho ali. Cara, uma coisa é fato, assim, a pessoa que fez esse filme viu muito filme na vida. É, no mínimo, um copiador nato. O que tá tudo bem, porque o Tarantino é exatamente isso também, então tá... É, então, a gente quer falar, né? Vale. Eu tenho uma ideia. Eu vou procurar a câmera principal e você tenta manter essa coisa distraída, beleza? Beleza. Cuidado, tá? Tá. A cena do elevador é que ela tava do lado e não em cima, mas é bem duro de matar também. Uhum. Se aparece o elevador vazio e ele tá... É que tava em cima no Duro de Matar, mas a cena foi bem parecida. Câmara principal. Três, dois, um. Pentagrama, 100% completo. Disco. Turbilhão de almas, é advogado do diabo? É, né? Você tá bem? Turbilhão de almas? Não tô lembrado não, cara. Tô tentando lembrar qual filme que tem um turbilhão de almas desse tipo aí, cara. Mas ela claramente foi possuída ali, né? É claro, trilha sonora tem que ter, né? Claro. É, isso é... É, ela tá total duro de matar agora. Até pela trilha de Natal também. Provavelmente a parte mais cara do filme foi pagar os direitos dessa música. Olha esse cenário aí, mano. Que isso? Que absurdo, cara. O diretor é caro, cara. Tem que conseguir. Can't take my eyes off you. São runas que abrem a porta. Que bagulho foda. Referências aí a magia, tudo quanto é canto. Tecnologia de ponta. Olha aí, é P2 mesmo, hein? Eu falei que era P2, caralho. É que eu não tinha visto as listras na primeira cena. Uhum. Deixa eu ver que ela vai se tacar fogo, porque aí ela explode, né? Porque ela é feita da... Nossa, mas o tamanho inteiro vai explodir o prédio, né? Se um dedinho faz aquilo tudo... Ela se regenera ou ela tá só perdendo os dedos, ficando sem dedo mesmo? Porra, eu espero que se regenere, cara. Porque senão... Faria sentido. Mas aparentemente não dói quando ela se machuca, então tá tranquilo. Né? Que função tem o dedinho também? Porra, cara. Se você não sabe, pode ser um problema aí na sua vida. Alguém tá putaço. Ela vai matar todo mundo. Mas todo mundo na cidade tá jogando essa porra desse jogo, né? Uma coqueluche, né? Pois é. Acho que a ideia é explodir, né? Esse é o ponto. É. Você nem percebeu o que aconteceu. Segue em frente. Exatamente o que o Twitter faz com a gente. A gente pega uma notícia e fica puto. Ela conseguiu. E daqui a só pouco rola. Vai pro WhatsApp e ah, beleza. Alma da Fínica. Caixa armadilha acoplada. Não tá funcionando. O quê? Ela tá forçando a saída. Olha aí. O que que você vai fazer? Molly! Pô, podia espetar no MP3, né? Só tem que empurrar ela pra fora. Espera, empurrar pra fora do quê? De mim. Talvez os jovens não saibam, mas o MP3 era um player de música mesmo, não só o formato dele. Por que a mulher não pode só ficar no cabo? Deixa ela presa no cabo, ué. Podia só cortar o cabo também, né? É, corta, ela fica num pedacinho pequenininho preso de cabo, nem até pra onde ir. Quer dizer que vocês acham que quando tem uma corrente no cabo, é só você cortar ele que a corrente acaba? Então, é porque ali dava pra você visualmente ver onde é que tava, né? Porque se fosse corrente, ela estaria no cabo inteiro. Você tem sido um moleque danado. Você tem alguma ideia do tanto que eu trabalhei pra tornar isso possível? E você e aquela vadiazinha foderam com todo o meu trabalho. Little bitch whore. Isso que é pleonasmo. Vai em frente. Abra um buraco na sua namorada. Eu não tô nem aí. Você é fraco, te falta ódio. Bingo. Por que você não ficou naquele lugar de merda onde o seu pai te enterrou? Vai demorar anos, anos e mais anos pra limpar toda essa bagunça. Eu sei bem como é isso. Vem cá, dá um beijinho na sua mãe. Cara, você vai precisar de muita, mas muita terapia pra poder superar tudo isso. Era mesmo. Oh, peraí. Devagar e com cuidado. Tá? Tá. Concentra aí, fiote. Ah, então foi isso que aconteceu com a outra também. Ele tinha conseguido mover. Mas acabei explodindo o processo. É, eu acho que pegamos ela. Vamos acabar de vez com essa vadia. Você tá de boa com o que a gente vai fazer? Tipo, imprimir a minha mãe com impressora 3D e atirar nela com... Sim, de boa. Queimou. Tá. Sai, cai fora. Sai. Escuta, o cara tem um stalker agora pro resto da vida dele. Quando tirar ela de lá, ela não vai estar como antes. A alma dela tá mais corrompida do que você imagina. Vai ser bem feio. Thank you. Esse close dele encaixando a luvinha foi foda também, hein? Cara, é muito bom esse conceito, né? É uma impressora... Da lenda? Hã? É, chamou... É o capitão da lenda. Chamou o Tim Curry. Mas para pra pensar, cara. É um círculo de invocação com pentagrama e uma impressora 3D no meio que é pra você materializar o demônio. Olha aí. O que eu tava fazendo aí? Essa mulher vai... Acho que ela tem 3 mortes no filme, se não me engano. Papoca a porra toda logo. Atira! Caralho, hesitou, isso é um problema, hesitou, né? Falta não de pode hesitar. Cara, você não pode ter problema matar seu irmão, porra. Olha a importância. É, outra vai, vai ter que se explodir de novo. Aí. Aí, morreu de qualquer jeito. Caralho. Imprime de novo. Porque pelo jeito a pessoa não vai ficar imortal, né? Não, mas a alma backup, tava, né, na caixa ali, né? É, tese tá lá ainda. Nossa. Acontece. É, em um... Não, é um filme sem consequências, né, cara? Não morreu. Nossa, ainda, não falta. Molly! Ah, o mal de... Aí, Luquinha, me fala qual que é a referência. Dragon Ball? Pô, Harry Potter, cara. Pra mim parece muito mais o... Não é só Harry Potter, é uma porrada de filme que no final é uma competição de poderzinho e quem acredita mais. Eu acho bem triste isso. Quando no final é um fecho de luz que define o que quem vai vencer. Não, mas no caso de Harry Potter não foi isso. A estética da cena foi essa, mas não foi isso que definiu. Ah, tá, tá. É um pouco mais completo. O bicho não explodiu no meio daquele fogo ali, por quê? Boa pergunta. Esse demôniozão é foda, hein? Acho interessante o conceito, não... parece que não tem pele, né? Parece que ele tá em carne viva. Isso. Parece que escarnificou o bicho inteiro, né? Assim, não é melhor que o David Gold em Tenacious D, mas é um bom demônio. Vai querer canhoto. Só os símbolos do USB aí. Porra. Mulher dando ponto com obviamente, com a grampeadora industrial, né? Caralho. E a outra morreu só porque perdeu um braço. É, cara, quando você perde muito sangue, acontece uns bagulho chato aí. Não sei se você... Aí fica tranquilo que ela não morre. A outra perdeu a porra da cabeça, meu. Mas ela já era um outro ser, né? Não era humana. Então, mas ele vai ressuscitar ela agora também, vai imprimir ela. Porque é muito fácil, tá ligado? Sim. Uma observação aí. Acho que acabou a bateria dos uniformes, porque o neon do peito dele parou de piscar, de brilhar. É. Deve ter sido a última diária, já não tinha mais dinheiro pra bateria, devia estar foda, né? É, com certeza foi pras últimas diárias, porque tá tudo destruído, né? Então tem que... É. É. Conceito de ciborgue, gente. Me trouxe de volta. É claro que eu trouxe. Obrigada. Não tem de quê. O que eu perdi? Benatoli. Tá. É? Ok. Bem ruim. Gostei de final. Bem ruim? Eu achei ruim. Ruim, ruim mesmo? Sério? Não, ele não é ruim, ruim. Ele é ruim. Quando é ruim, ruim, o filme pelo menos é engraçado. Ele só é chato, velho. Eu não achei chato não, cara, na moral. Eu gostei, gostei, gostei. Eu acho que ele falhou um pouco no final só. Eu tava bem interessado, mas o fim eu acho que foi meio anticlimático, assim. Tipo... Olha aí. Opa. Um ano depois. Puta que pariu, onde é que eu deixei meu carro? Você deixa pra continuação, certo? Amor? Amor? Saída. Tem referência? Exorcista, né? Toma essa. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Eu acho interessante, eu acho ousado, mas faltou uma coisinha no final só, eu acho. Sabe? O que faltou? Cara, alguma coisa que empolgasse. Demais. É, bem isso, foi fácil demais. Foi fácil demais. É. O começo, o conceito e tal, meio que falta... Falta uma coisa deixar empolgado, sabe? Meio que no final eles conseguem. E não que não devesse conseguir, mas... Sabe o que você falou? É certinho a jornada do herói? Eu acho que tá tão acostumado que precisava ter alguma coisinha diferente pra... Queria quebrar a quebra do paradigma aí. Não... É que todo mundo quebra o paradigma e a gente tá acostumado já com isso. Acho que esse é o ponto, né? Uhum. E tá, mas valeu a experiência, cara. É um filme australiano, cara. Não tinha como esperar muita coisa disso aí, não. É, não é um Mad Max, né? É porra. É, mas é isso, aí. Então. E aí, vamos dar nota? Vai ser o quê? Bom, nota... Nota. Pode ser por mim. É bom, né? Baseado em quê também, né? Tipo... É, de 1 a 10, de 1 a 10 aí, não. Baseado no que você considera os critérios pra avaliar um filme. Pra avaliar um filme. Bom, vamos lá. Sendo assim, eu acho que dá pra gente pensar em filmes desse tipo, que tem uma jornada do herói, um escolhido e coisa e tal. Uhum. Sendo 10, Matrix 1. Uhum. Sendo 0, Harry Potter, eu daria nota... Nota 7 pra esse filme. Nessa escala aqui que eu coloquei. Acho que funciona. Então imagine os filmes e coloque no caminho. Duna seria um 8,5, 9, só pra deixar claro. Em termos de jornada do herói, não obra como todo. Eu tô tentando imaginar esse paralelo de Harry Potter pra Matrix. E o que tem entre os dois, mas enfim. Star Wars pra ser o quê? O 5, né? Provavelmente. Star Wars é... Não, como jornada do herói, o Star Wars trilogia clássica, eu colocaria um 7 também, 7, 7,5. É que eu tô julgando essa linha narrativa só, né? De você focar em um personagem e ter toda a questão de aceitar, não quero, tô afim, e tem dificuldade, tem treinamento e tal, no final consegue. Nessa linha narrativa só, tô ignorando os outros detalhes. Certo. Aquele formiguinha paralelo é jornada de herói também, não é não? Formiguinha? Não, aí é 10, aí é 10. Aí é 10? Mas é 10. Formiguinha Z. Eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti isso. Pô, isso é bom. É o Woody Allen que faz o protagonista, cara. É. O Matheus Tristão que deu 10 pro filme do Woody Allen. Não, é o filme do Woody Allen, pô. É, não é o filme dele. É um filme que ele só ele dubla, vamos lá. É, ele dubla, é. Lembra que o amigo fortão dele era o Stallone no filme. Stallone, é, pode crer. Caralho, a gente não fez o Stallone com o Schwarzenegger, olha aí. Com, Stallone com o Woody Allen. Quem diria, né? É. E você, Lucas? O que você diz aí do filme? Cara, pra mim é 5. Porque eu achei chato. Porque pra mim, assim, o filme... Quando ele vai pegar pra essa linha, assim, que não leva muito a sério, eu gosto quando o filme vai ser mais trecheira. E aí esse daí ele fica muito naquele... Tentando ficar no limite dos dois caminhos. Ele nem é um filme muito certinho, muito padrão, mas ele também não decai pra trecheira. Aí fica só um filme morno, sem sal, sabe? Eu entendo. No começo, por exemplo, o amigo dele é um alívio cômico. Até no começo, antes de Vera Fantasma, depois de Vera Fantasma. Só que aí no final do filme, que é onde eu achei que o filme caiu, ele começou a ajudar na ação mesmo e parou de fazer piada. Eu achei que ficou meio jogado, assim. Mas nem como alívio cômico ele não tava funcionando tão bem. Ele tava funcionando quando tava alívio cômico só mais no começo, eu achei, quando ele ainda tava vivo. Aí depois que ele morre, fica só a piada, tipo, o amigo fantasma, tá ligado? Uhum. Foda-se. A velha piada do amigo fantasma. É. Acontece. Eu prefiro o amigo mão fantasma. Ah, pra mim é 8, cara. Pra mim é 8. Segura bem. Caralho. Filme bem atuado. Filme aí com vários clichês. Tem trilha sonora boa. Tem cenário bom. Gostei dos efeitos. Valeu, valeu. Gostei do filme no geral. E tem a Mônica Bellucci, né? Que por si só já vale 5 pontos aí. Então o Luquinhas é 0. Tá certo. Bom, acho que é isso então. Pedi uma coisa pra quem tá ouvindo. Voltem a comentar com a gente, por favor. Vamos tentar dar uma atenção pros comentários, não só na caixa de comentário do site, mas, sei lá, entra no grupo Telegram, manda e-mail, alguma coisa, talvez reativar as redes manda sociais. Manda sua nota pra esse filme bem maravilhoso. Isso. Mas voltem a falar com a gente, seja por onde, a gente vai organizar melhor por onde, mas pra gente voltar a conversar mais com quem ouve aí, até pra voltar as testes de comunicação, acho legal. A gente falhou bastante nos últimos anos, talvez, em manter uma comunicação pessoal. Com quem ouve a gente, então, por favor, vejam aí que conseguem. Show. E que comece falando do filme. Boa pedida. Pois é.